Ashke bo agulu saima jana honka bahiga honk honk honk honk honk honk honk honk honk honk honk honk honk honk honk honk honk honk honk Mas que doce tanto cinho, que delícia de cheirinho. Está tão quente a queimar, que vou ter de lhe soprar. Mas que doce tão fofinho, vou gostar de o mastigar. Vou mastigar devagar, para não me engasgar. Mas que doce tão fofinho, vou gostar.